Pois é verdade. A verdade é que nós ainda conseguimos ter aqui estreias, no caso fazem, caso tocam, estreias de bandas e autores que ainda cá não haviam passado. Razão pela qual é sempre com grato prazer que chamamos a atenção das pessoas para algo que está aí de novo para venda. E o destaque desta semana, efetivamente, já está à venda há cerca de um mês. A vantagem de que há tantos projetos que se apresentaram com novas edições após verão é que estamos, de facto, a gravar com algum tempo de antecedência. Tu leva-nos para um António Mundo Ferro, que dá aqui o seu debut, mas que, enfim, aquelas pessoas que estão menos distraídas já viram o seu nome em vários créditos, realmente tem nos últimos discos do GNR, que não este último. António Mundo Ferro. António Gaspar Mundo Ferro Walter Cardoso. É assim que o recebes aqui na Boa Nova. Antes de mais, muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer ter o convite, o vosso convite para esta entrevista. Karma Train, assim se chama o seu disco, enfim, já há algum tempo andava a pensá-lo. Quando digo pensá-lo, já andava a fabricá-lo, pelo menos mentalmente, há já alguns anos. É um disco muito desejado. É, sem dúvida, foi um disco muito esperado, pelo menos costumo dizer foi um parte difícil, este disco. Portanto, é um trabalho, no fundo, é um conceito que foi criado já desde 2007. Portanto, tem sido um trabalho muito, foi um trabalho muito bem pensado, enfim. Quis um bocadinho encontrar uma relação entre, neste caso, o Karma Train com a minha vida pessoal e, no fundo, tentar conseguir com que isso fosse possível também chegar às outras pessoas. No fundo é um disco que fala de vivências, fala diz respeito a todos nós, uma viagem de sentido único, como eu costumo dizer, como diz a letra do Karma Train, não tem bilhetes de volta. Uhum. Portanto, é um trabalho de facto que tem um conceito e pronto, acho que o resultado tem sido positivo. Mais ficar aqui, digas bem, rogues pragas, é sublime gostar de ti, mesmo que faltem as palavras. Falas de mim, tratas-me mal, mas continua à tua volta. Vida é assim, de pedra e cal. Bates à minha porta. Quero ser livre e tu também, amar a vida como ninguém. Mas se procuro leve conquista, és a primeira da lista. Sem se mal, nem sem se bem, o amor com sal vale por cem. E eu sou um travo de pimenta, experimenta. O Karma Train não tem bilhetes de volta, e não vem, fecha a porta. O Karma Train não sei se mal ou se bem, segue viagem mais de 100. O Karma Train não tem bilhetes de volta, e não vem, fecha a porta. O Karma Train não sei se mal ou se bem, segue viagem mais de 100. pouco dizia que quem olhasse os créditos, né, e peguei aqui no Grupo Novo Rock, no GNR, lembro-me do Popless e Lago dos Cisnes, onde participou. Este projeto a solo já é algo que tinha pensado desde essa altura, e de algum modo estas ligações ao GNR, que não só, são amadurecimentos para o Karma Train. Sem dúvida, eu acho que é um leque de influências que para mim foram muito importantes para a realização deste trabalho. O GNR, quando eu gravei o primeiro álbum com eles, o Popless, acho que deu-me a oportunidade de mostrar um bocadinho a minha parte, afinal, quem é o António Monteferro? Muita gente comentava, porque foi um som novo de GNR nessa altura. Antes disso, acho que foi importante no aspecto em que ouvi outras coisas e que me serviu de influência e que marcou um bocadinho o meu estilo, mas sempre a pensar no futuro e sempre a pensar um dia ter um trabalho a solo, porque não? E o GNR, sem dúvida, que foi para já, foi algo muito importante para mim em termos de escola e de experiência. E pronto, e depois disso chegou a altura, de facto, com essa aprendizagem, fazer um trabalho meu e que fosse algo demonstrativo, ou seja, que fosse algo que marcasse, no fundo, um bocadinho essa minha identidade, daí eu ter feito o disco. O seu nome não é assim tão desconhecido quanto isso, até porque já despertou na imprensa inglesa, e eu estou-me a referir aqui ao Festival Gaia Blues, onde participou, isto é em 2007, creio, na Modern Guitars, referindo-nos, aliás, com a intenção de traduzir o Mão de Ferro para o Iron's Hands, não é? Iron's Hands, exato. O Tom Watson já trabalhou durante mais de 30 anos nessa revista, enfim, onde ele já entrevistou muitos artistas, uhum, muito conhecidos, e foi giro, porque nessa altura eu estava a tocar e despertei o Tom Watson. Ele gostou muito do meu som de guitarra e pronto, e quis fazer essa entrevista, portanto, mas fez essa referência aos solos, a como ele referiu, de qualidade, e pronto, e por acaso foi bom ter tido esse feedback da própria revista. Oh, deep water, black and cold like the night. Stand with arms wide open. I've run the twisted line. I'm a stranger in the eyes of I could not feel broken wings. Boa Nova, um mundo de emoções. Have you seen flaming swords? Devil's only burning in the eyes of the maker. Austin, traduzir o seu nome Iron Sands, da maneira que tem aqui um disco, é Karma Train, portanto, podemos dizer que é o comboio do karma, não é? Exatamente. E pode criar a ilusão nas pessoas de que iremos aqui ter muita coisa anglo-saxónica. Se o temos é o blues, não é? O ritmo, porque só um tema que é cantado em inglês. Isso é uma vontade de próprio vincar que é António Mão de Ferro, é mesmo isso, Mão de Ferro e português. Que é uma coisa que eu tenho referido. O Karma Train, inicialmente, este projeto foi feito em inglês. Uhum. Depois, claro, com as mudanças das letras em português, eu achei engraçado, porque não manter o nome em, uhum, em inglês e com as letras em português. Neste caso, o título do disco. Porque karma é uma palavra universal, toda a gente sabe que é um karma, nós usamos muitas vezes, este é o teu karma, ou, é o nosso karma, etc. O train, toda a gente sabe que é um comboio. Portanto, acho que a ideia, a sonoridade do próprio nome, do, uhum, título do disco, Karma Train, acho que era uma sonoridade que funcionaria, e acho que pode ter sido ousado a nossa parte usar esse nome como capa do disco, mas acho que, mesmo em termos morfológicos da palavra, acho que funciona e tem tudo a ver com o que está dentro do disco, o cantado em português. Portanto, há uma relação muito próxima dessas coisas todas. E, embora eu tenha um tema cantado em inglês, desde caso do Maker, que não é meu, é um cover, devido à autorização do Daniel Anouar, que é um produtor de música que eu aprecio muito. Portanto, a letra fala do Deus, do Fazedor, de algo superior a nós. Eu acho que também tem tudo a ver com essa viagem de uma vida, de várias vidas, digamos. E neste caso sou um maquinista da locomotiva, não é? Portanto, pronto, aí a relação do Karma Train e o meu nome está associado. Tudo, acho que podemos sempre juntar, porque não, as duas coisas. Exato. Tenho aqui a vantagem de que eu escolher o português, e há pouco disse que primeiro foi pensado em inglês, mas depois passou o português. Teve aqui influências, por exemplo, o caso do Rui Veloso, que participa aqui num tema em guitarra, é um do acérrimo defensor da escrita e do cantar em português. E cantar em português, exatamente. Também foi importante essas influências para que repensasse o projeto? Foi, aliás, o Rui foi o verdadeiro culpado de ter cantado em português, como é óbvio, sabendo que o Rui é, de facto, o maior defensor da música portuguesa. Sabemos que já em outras oportunidades ele fez isso com outros autores. Eu estou-me a recordar, por exemplo, há algum tempo atrás falámos aqui com o Easy Special. Sim. E, efetivamente, diz ele mesmo que foi decisivo ter sido ele a impulsionar para passar a fazer em português. Aliás, também participou também no álbum dele, de fora do Ricardo Zuni. Sim, exatamente. Mundo louco, amores de papel, de tão pouco relembram papel. Quero ser um rio livre do meu jeito, ser navio dentro do teu peito. Posso ser senhor do tempo, podes ser dona do mar. Vamos nas asas do vento, vamos a qualquer lugar. Bebo um copo nos teus olhos, entre a mágoa e o azul da tua saia de folhos, quando sopra o vento sul. E se queres viver assim, nos escombros do meu teto, voa por dentro de mim o sonho azul do meu afeto. Posso ser senhor do tempo, podes ser dona do mar. Vamos nas asas do vento, vamos a qualquer lugar. Posso ser senhor do tempo, podes ser dona do mar. Nas asas do vento, vamos a qualquer lugar. Foi também uma pessoa que insistiu para que eu mudasse as letras em inglês para português, embora inicialmente eu estivesse muito relutante, ou seja, estava muito com dúvidas se iria funcionar, cantar em blues, quer dizer. Mas de facto foi surpreendente porque com boas letras, neste caso o Paulo Abreu Lima, que escreveu as letras em português, funcionou muito bem e realmente prefiro cantá-las em português do que em inglês neste momento, pelo menos as minhas músicas. E de facto funcionou. Portanto, a esses devo muito ao Rui Veloso, a palavra de Lima, e ao Rui Guerreiro, produtor. Aproveitando o nome, Gatilho Guerreiro, aqui então mais o ênfase do cantário português, que temos aqui a participação do fado numa mistura de fado com blues, não é? Se é que se pode falar, para já é fusão, não é? Porque hoje em dia já nem o blues está fechado e muito menos o fado estará, não é? Sim. Eu acho que foi um ótimo compromisso e acho que foi algo que a gente conseguiu fazer da forma muito muito simples, muito natural. Quer dizer, eu acho que foi tudo muito em cima. Nós estávamos no estúdio, eu gostava nessa balada do Silêncio da Madrugada, gostava muito de encaixar uma voz diferente. E então surgiu a ideia, porque não, ter a Cátia a cantar esse tema comigo, Silêncio. Quer dizer, acho que a junção dos dois estilos acho que funcionou perfeitamente. E embora inicialmente pudesse chocar algumas pessoas, porque o blues é uma coisa assim muito clichizada, não é? De repente aparece uma voz de uma fadista, não é? Todos nós conhecemos. E foi engraçado esta troca, digamos, porque eu na altura tinha sido convidado, antes de gravar a minha voz, tinha sido convidado para gravar no disco da Cátia. Portanto, inseri os meus dotes de blues, né, no disco dela, e assim ela encaixou também no meu disco a voz de Flávio. Então acho que funcionou. Achei que foi bastante positivo e acho que a coisa correu bem. Gostei muito. Nada e entra dentro de nós, abandonados e sós. Boa Nova, um mundo de emoções. Silêncio. Sentidos, sinais dos tempos, ventos unidos, porque gritamos sonhos perdidos. Silêncio desse vinho com que grava. Ressaca das palavras no ventre do nosso olhar, tão real como o mar de vidas por navegar. O silêncio mais profundo pode ser. Proibidos, rios profanos, sem mais sentido, sinais dos tempos, lentos unidos, porque gritamos sonhos. Já que estamos a falar de participações, para que não nos esqueçamos, falamos aqui do Ayrton Moreira, que participou precisamente do Karma Train. Exatamente, esse foi o Rui Guerreiro que me contactou. Ele estava cá em Portugal e quer dizer, quando ele me ligou a dizer que o Ayrton Moreira ia gravar em, não num, nem dois, mas em três. Embora no disco, nas letras, refere só a um tema, mas ele gravou em mais dois temas. Foi fantástico, porque além de no início da minha carreira sempre ouvi os grandes discos do Miles Davis, do Larry Porte, Carlos Santana e todos, e o Ayrton Moreira está em todos esses discos. Para mim seria realmente um privilégio ter um percussionista. Nós pensamos em vários nomes, mas nunca pensar ter o Ayrton Moreira a gravar o meu disco. Portanto, foi bastante, acho que foi um momento alto, de facto. Um dos momentos mais altos desta sessão de gravação, para a gravação do Karma Train. Vamos falar aqui agora das participações dos músicos que o acompanham. Não quer dizer que sejam todos, estão aqui na ficha técnica, que vão estar consigo ao vivo, até que pelo menos já vi nos coros, e embora acho que esteja muito bem assessorado, por exemplo, nos coros que acompanharam já na, onde foi apresentar o álbum, né, fazer a estreia, tinha também excelentes vozes. Enquanto aqui teve a Patrícia Silveira, as Patrícias, não é? Portanto, as Patrícias, as mais conhecidas, não é? As Patrícias. Enquanto que para o ao vivo sei que já tem a participação da Diana Basto. E, exatamente, a Diana Basto está como uma das vozes e a Isabel Mulher. Uhum. As Patrícias, quando tivessem gravado, mas achei que, porque não, experimentar. Eu gosto de estar sempre a mudar. Claro. Acho que é importante os músicos estarem a rodar e realmente são duas vozes fantásticas e funcionaram nesta apresentação do Porto e Lisboa. Foi uma maior atração, digamos assim. Até o próprio Rui Veloso no Hard Rock Café fez grande referência às vozes, e realmente acho que são dois timos de vozes que funcionaram muito bem neste trabalho e nesta apresentação que foi. E é para continuar. Saudamos aqui o regresso da Diana Basto, de que já não ouvimos falar há algum tempo. Aliás, a participação que tivemos conhecimento foi com os Pluma, após o seu álbum de estreia, que, enfim, que é efêmero, porque não teve seguimento, não é? Sim. É sempre bom saudar quando sabemos que as vozes ainda aí andam, não? Ainda mais quando têm mérito, como é o caso dela. Mas temos aqui outros créditos e há aqui um nome, pelo menos, que nos desperta curiosidade. E estou a falar de Luísa César Machado, porque nos desperta o nome do Tolido César Machado, portanto, o Tolido dos GNRs. Ah, são irmãos, pronto. Exatamente, a Luísa toca baixo, não é? O Tolido, neste momento, toca guitarra, não é? Exato. Todos sabemos. Uhum. Pronto, foi engraçado, porque, digamos, temos uma banda um bocadinho família, não é? Porque a relação que eu tive com o Janier, a Luísa sendo a irmã do Tali, eu acho que quando eu formei a banda, quer dizer, pensei essencialmente na parte musical, também em questões de feitinho e tudo, mas por que não juntarmos pessoas também com essas relações? E a Luísa é uma excelente baixista, acho que uma baixista, para mim, das melhores. E sendo uma rapariga a tocar, acho também, em termos de imagem, dá sempre algum colorido à banda. Claro. E pronto, eu gosto muito de trabalhar com ela. Ela já trabalha desde o início no projeto. Há que referir realmente ao nome Luísa César Machado. Não só nos fingirmos ao GNR, com a Luísa César Machado, mas também temos uma Luísa, a irmã que também toca no projeto. E é gratificante. Passei tanto tempo a ser circo, um escravo do trabalho com salários de trigo. À sombra do esqueleto por cima do fio, os sonhos que renascem da valeta. Por isso estou aqui para dizer, sou a verdade, de ser mais uma carta viciada do baralho. E ando os tabuleiros com os porcados da cidade, no pão de sangue sugas que nos chupam de trabalho. Pode ser o luxo nos jogos da carambola, feitos no lixo, senhores em dentro fora. Pode ser o luxo nos jogos da carambola, feitos no lixo, senhores e deita fora. Ah, Passei tanto tempo à sombra da saudade. Espera e desespera das promessas loucas e fazem da mentira cantos de verdade, com fomes de miséria das gargantas roucas. Pode ser luxo nos jogos da carambola, agora falar aqui nas outras participações, para que não, enfim, não vamos melindrar ninguém, naturalmente. Exato. Faça favor de apresentar, então, estes virtuosos que estão aqui consigo. Os que estão, portanto, que também gravaram no disco maior, o Gabriel Pinto, tenho que fazer também uma grande referência, foi o, digamos, o último elemento a entrar neste projeto, foi uma pessoa que veio do jazz, que neste momento tornou-se um bluesman, está a trabalhar muito bem, gosto muito de tocar com ele, de facto é uma pessoa que tem talento, é um virtuoso, chamo-lhe virtuoso, portanto tem dado um contributo enorme para a música, o Karma Train crescer bastante, e realmente gosto muito do trabalho dele, e é uma boa referência, de facto. E neste caso o Leandro Lema é já na bateria, um jovem, com um futuro promissor, de facto, novo e tocar tão bem. Eu teria um leque vasto para escolher como baterista para este projeto, mas de facto o Leandro foi assim uma aposta do qual eu não me arrependo, e tem funcionado muito bem. A parte rítmica entre a Luísa e o Leandro, Leandro Leonete, tem sido muito importante neste trabalho, a parte rítmica. E pronto, realmente também tenho que felicitar o Leandro, também todo o seu trabalho, que também gravou no estúdio. Se bem que no estúdio, o Carlos Cami, uhum. Carlos Miguel Cami, todos conhecem, que toca com o Rui Veloso, ele também gravou em dois temas, excelente a participação. Acho que havia nesses dois temas, no Adeus, Amor da Saudade. Exato. No Fantasmas Blues, acho que a coisa funcionou muito bem. Eu queria arranjar um som de bateria diferente, para a coisa não cair muito no igual, em termos de disco. Depois, pronto... Aproveitando, eu falo no Reveloso, costumam trabalhar com ele, temos aqui o Berg também. O Berg também gravou no Fantasmas Blues, fez umas vozes comigo, excelente músico, tive pena que ele não tivesse gravado mais outras coisas, mesmo de percussão ou até mesmo guitarras, mas talvez fique para outra altura. Claro. Depois também temos a participação do Ruben Alves, que gravou a mão do No Karma Train. Foi uma pequena participação, mas foi muito importante dar ali um colorido também ao Karma Train. Tivemos a participação do Rui Costa, que era baixista do Silence 4, que gravou no Fantasmas de Blues, foi fantástico. Agora nos Acaruma. Agora, exatamente, nos Acaruma. Depois sei que o Pedro Ferreira, creio que o Pedro Ferreira gravou as pandeiretas, adicionou umas pandeiretas, outras que o Aito tinha gravado, e não sei se estou esquecendo de alguém, é normal. Só falta o Paulo Borges, presumo. Ah, o Paulo Borges, não podia esquecer do Paulo Borges, que foi de facto um, digamos, fez as teclas, muito trabalho de teclas, de pianos e ambos, fez um trabalho muito bom, muito sinceramente, foi de facto uma pessoa muito importante neste disco, e blusou bastante. E depois ainda no Doce Fantasia, sabes que é tarde, o Zé Luís Rego no saxofone. Exatamente, o Zé Luís Rego, tanto já está desde o início, ou seja, desde o início quando eu fiz, digamos, preparei o conceito de todo este trabalho, do Karma Train, o Zé Luís já tocava comigo nessa altura, e pronto, eu tinha que o convidar pelo menos para gravar dois temas, neste caso o Doces Fantasias, o Sabes Que É Tarde, por causa que é um dos temas que eu mais aprecio do meu disco, e a participação também do Paulo Ramos nas vozes, que fez um trabalho, e eu, embora quisesse apostar em vozes femininas, mas em muita grande parte do disco quis apostar em voz masculina, normalmente queria um registro diferente de vozes, mais grave, mais... E o Paulo Ramos foi fantástico nas vozes, fez um trabalho único. E também outra pessoa que agora lembrei-me, que é o Hugo Novo, com quem trabalhei durante uns anos, GNR, neste momento atual teclista GNR, também gravou num tema, nos Doces Fantasias. Queria agradecer a participação dele, foi fantástica. E agradecer tudo isso. Eu creio que não me esqueço de mais ninguém. Creio que não. Enfim, mas eu dizia há pouco, é um conjunto de virtuosos, não é? Mais de mil, à luz dos lamentos, dos discos de vinil, velhas são as melodias que chegavam de Paris, de tão doces fantasias que te fizeram mais feliz. Hoje os sonhos virtuais, à distância dos botões, ditam penas capitais, com máquinas nos corações, luzes de ribalta dos muros de Berlim, nunca nos fizeram dançarmos assim. Vem dançar comigo, vem. Vem das melodias, vem das fantasias, vem. Vindas de Paris, vozes para sempre, vem. Ao som do vinil, do abraço quente, vem. Que vale por mil. À distância dos botões, de então pé nas capitais, com máquinas nos corações, luzes da ribalta nos muros de Berlim, nunca nos fizeram falta para dançarmos assim. Vem dançar comigo, vem, vem das melodias, vem das fantasias, vem. Vozes para sempre, vem ao som do vinil, do abraço quente, vem, que vale por mil. Vem dançar comigo, vem dançar comigo, vem, vem das melodias, vem das fantasias, vem, vindas de Paris. Vozes para sempre, vem ao som do vinil, do abraço quente, vem. Vem-vindas de Paris, vozes para sempre, vem ao som do vinil, do abraço quente, vem, que vale por mil. O que é a sua mão, a mão de ferro, e o que é a mão dos seus colegas? O que é a participação influenciou a alteração da sonoridade com que entrou em estúdio? Quer dizer, a coisa foi muito engraçada porque os músicos, quando entramos pela primeira, o primeiro dia de gravação do Carmen Train, eu confesso que estava um pouco, pela primeira vez estava eu a liderar, ou seja, estava a ser o maquinista deste comboio, saber como é que estas sonoridades, estes músicos iria funcionar, se iria ou não funcionar. Portanto, acho que foram ali uns dias muito, muito bem passados, como é óbvio, tivemos muitos momentos de convívio. Mas primeiro, inicialmente da gravação, os músicos com que eu estou a trabalhar neste momento ao vivo foram os que gravaram. No fundo, criamos as bases. Depois fomos dando o colorido com os outros músicos convidados e daí ter saído este Karma Train. Engraçado, quando eu ouço muitas vezes os temas, estou sempre a lembrar-me da altura em que aquele músico tal gravou e aquele momento em que estivemos a falar muitas coisas e temos a tomar um café, enfim. Houve ali realmente um convívio entre todos os músicos. Exato. A vantagem em dias diferentes. A vantagem de, enfim, ter visto o disco por dentro, não é? Sim, isto quase me fazia lembrar um disco dos meus 50 anos. Que era tanta gente. De que estamos, do que estamos bem longe. Só aqueles músicos assim, sei lá, Eric Clapton, não é? Que fazem assim, lembram-se de juntar assim uma carrada de músicos, mas achei que, por que não? Sendo o meu primeiro disco, por que não? E ainda para mais ter a ver, tinha muito a ver com o karma de todos nós, ou seja, esta viagem que diz respeito a todos nós, e porque não também então juntarmos então todos esses músicos para darem um bocadinho essa sensação de que estamos todos no mesmo barco, ou neste caso no mesmo comboio. No comboio, na mesma carruagem. Enfim, para que estejam atentos, estamos aqui a falar de uma pessoa de 34 anos, não é? Portanto, estamos longe ainda dos 50, mas é uma pessoa que vive música desde o início da sua vida, porque o pai, o Sr. Joaquim Cardoso, era o empresário e músico dos Tártaros nos anos 60. Exatamente. Portanto, sem dúvida que desde o início que a música fazia parte, ou seja, estava, enfim, era o seu karma, estava predestinado a fazer música. Exatamente, foi. Não sei se estava a contar numa outra entrevista, a dizer que realmente isto de começar a tocar guitarra foi engraçado porque começou tudo num sonho. Eu tinha tido um sonho que tinha uma guitarra, tinha 10 anos, mais ou menos. E a primeira coisa que eu fiz foi contar o sonho ao meu pai da guitarra, enfim. E nesse mesmo dia o meu pai fez uma surpresa e comprou uma guitarra. E começou a pegar na guitarra. No fundo, o meu pai recomeçou, porque o meu pai teve um tempo sem tocar. E então ensinou-me os primeiros acordes e eu, a partir daí, pronto, ganhei asas e voei. Mas o meu pai, de facto, foi a pessoa mais importante desta minha, digamos. Aliás, é quem dedico ao disco, não é? É, dedico, sem dúvida que dedico. Para além de ser um ótimo amigo, era o meu pai, era um ótimo músico. Tinha um ouvido brutal. Estava sempre atento às coisas, quando eu lembro de estar a tocar alguns temas dos Pink Floyd, quando era... Inicialmente, ele estava sempre a dizer: olha, não é essa nota que estás a fazer, olha, ouve bem, a nota que ele está a fazer não é bem aquela. Embora eu nunca fui muito adepto de tirar os solos igual ao artista, sempre gostei de criar um bocadinho, tocar à minha maneira, e acho que ele também foi uma pessoa importante, dizia muitas vezes para, digamos, tocar sempre aquilo que sentia, e pronto, e foi ele o culpado que, no fundo, que me pôs na estrada, desde muito cedo comecei a tocar em concertos. Aos 16 anos já estava a tocar ao vivo. É o David Gilmour do Norte, naturalmente. Exato. É tarde, sabes que é tarde. Nós temos aqui na Boa Nova três desafios e sendo estreante, vamos ver como é que o Dormão de Ferro sai. Okay. Tenha paciência. E aviso já que o terceiro, por norma, é o mais difícil. Portanto, isto serve mesmo para criar clima. Exato. O primeiro, imagino que vem ao Oliveira do Hospital fazer um concerto e que lhe dizem assim: António, pode trazer consigo duas bandas para fazer aqui uma tarde ou uma noite. Quem é que escolheria hoje em dia para trazer consigo? Nacionais, uhum. GNR. Uhum. Sem dúvida, GNR. E Rui Veloso, porque não? Muito bem. E teremos aqui uma noite muito interessante. Acho, com certeza. Agora vem uma grande banda da cena internacional e que dizem que queremos o Iron Hand a fazer a nossa primeira parte. De quem gostaria muito de fazer a primeira parte? Eric Clapton. Would you know? Agora, o terceiro e último desafio. Vai haver um disco de tributo a uma banda portuguesa, uma banda, a um autor. e dizia assim: António, gostaríamos muito que participasse esse tributo e que escolha um tema para tocar. De quem seria e qual tema seria? O Velho Jardim, do Rui Veloso. Afinal, nada disso foi difícil, como vê. Não, por acaso, essa, a última até foi mais fácil. Uhum. Porque eu já há uns anos, bem, há uns aninhos, o Rui Veloso já estava a assistir a uma banda que me convidou a fazer um tributo ao Rui Veloso, e o Rui Veloso era convidado, e um dos temas que eu toquei exatamente foi o Jardim, que é um dos temas que eu mais gosto de Rui. E esse tema, eu acho, é um blues fantástico. E a letra é fantástica, o refrão é muito... é fantástico. Portanto, aí eu escolhi o Velho Jardim, o Rui Veloso. Do jardim, não há nada do universo que aconteça sem o não e sem o sim. Aqui o que te pede, não sei, mas como difícil, afinal foi bastante fácil. Foi a mais fácil. Da rua, mulher que imaginei, tinha a cabeça na lua, certezas que inventei. Amor de fogo, sonho da festa, sorte no jogo, mas já cresci no tempo. Mais que chova lá fora, e só procuro por dentro a razão de ir embora. Amor do fogo, sonho da treta, sorte no jogo. Amor do fogo, sonho da treta, sorte no jogo. Sem ventre, o amor que já te dei, noite de estrela cadente, os dias com que sonhei. Mas já cresci no tempo, por mais que chova lá fora, e só procuro por dentro a razão de ir embora. Amor de fogo, sonho da treta, sorte no jogo. Amor de fogo, sonho da treta, sorte no jogo. Amor de fogo, sonho da treta, sorte no jogo. Mais preta, amor de fogo, sonho da treta, sorte no jogo. Tocar com estes músicos foi difícil? Ou seja, o acesso a eles foi difícil? Não foi nada difícil, não foi nada difícil. Porque as pessoas não estão em casa e dizem, ah, então um músico novo, já tem aqui Cátia Guerreiro, já tem aqui o Rui Veloso, o Ayrton Moreira, como é que as coisas às vezes acontecem? Assim, o Rui, não sei se ele depois poderá estar a ouvir, mas o Rui vai ouvir, de certeza, claro. Vai ouvir, certeza. Tem a Bonova no topo das suas prioridades. O Rui, mas já foi entrevistado pela Bonova também, podemos falar. O Rui, de facto, eu admiro muito como pessoa e como música, etc. E o Rui dizia-me sempre que era meu fã, que era engraçado. Ele sempre apreciou a maneira de a minha forma de tocar e para mim eu achava assim, aquilo, pronto, não sei porque o Rui me está a dizer aquilo. Parece que não acreditava naquilo que dizia o Rui, realmente, mesmo as outras pessoas que ele fala de mim, eu tenho sempre boas referências, diz sempre, olha, o António Murfé é um guitarrista único, é um guitarrista. Portanto, para mim é bom saber para outras pessoas, saber que isso é reconhecido. Ser reconhecido pelos seus pares, naturalmente. Sim, mesmo por um músico como ele. Eu já tenho que dizer que realmente para mim é o melhor músico português. Acho que faz realmente música com qualidade e não que os outros não fazem, claro que fazem. Uhum. E realmente tenho que dar os parabéns por muita música boa portuguesa tem passado. Portanto, foi muito fácil. Eu acho que acima de tudo tem muito a ver com o meu feitio. Eu sou uma pessoa que já tenho bastante sociável, uma pessoa que não faço muitas. Às vezes não preciso estar realmente a pensar muito nas coisas, as coisas realmente aparecem e da altura. Acho que foi tudo muito natural, foi tudo muito. As pessoas gostaram, ponto. Quer dizer, foi. O Rui gostou, o Ayrton gostou muito do trabalho, fez as coisas numa boa. A Cátia adorou também o trabalho. Quer dizer, todos os músicos ali que estavam em volta gostaram muito do meu trabalho e admiram-me como músico. Para mim é muito, muito gratificante saber que essas pessoas queridas e próximas gostam de mim e gostam do meu trabalho e que este, pronto, seja o primeiro trabalho de muitos. É cedo, mas para quando teremos já agora, um Karma Boat ou um Karma Plane? Por acaso, faz essa pergunta, eu estou-me a lembrar, de facto, eu gostava que este disco fosse continuidade, ou seja, o meu segundo disco fosse um outro Karma, digamos. Uhum. Porque acho que este conceito é um conceito que serve para se calhar, muitos discos. Porque lá está, é uma viagem sem volta. E porque não um Karma Train 2, mas sempre a pensar no futuro e sempre a pensar já no próximo trabalho, mas nunca fugindo deste estilo musical. Uhum. António, agradecer naturalmente a disponibilidade que teve aqui para a Boa Nova. Obrigado. Sendo certo que a próxima será aqui em estúdio, até porque temos a oportunidade de gravar aqui em acústico e teríamos muito gosto de fazer. Eu também teria muito gosto, como é óbvio, muito prazer e um dia fazer isso. Muito obrigado por nós e, claro, desejo boa sorte para este Karma Train. Olha, obrigado. Muito obrigado. Sombras que me querem magoar, sonho renascido do olhar. Foste a estrela que brilha e seduz as pedras do caminho desse céu de luz. Adeus amor, adeus saudade, adeus vontade de ter. Que brilha e seduz as pedras do caminho desse céu de luz. Gostar de ti é um crime perfeito, dos sabores eternos que rasgam o peito.